a natureza tornou-se um carrasco. Assim será quando e como o mundo acabará. Será que o fim da vida na Terra está nos espreitando? O sol nascerá como todo dia. Mas neste solstício, ele se alinhará diretamente entre a Terra e o centro da galáxia. Bem-vindo ao fim do mundo. Alguns creem que a vida na Terra sofrerá uma reviravolta, ou será totalmente exterminada.